Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de 3 programas, fato inusitado, dedicado ao novo álbum duplo de Chico Buarque, Na Carreira. Um novo disco do Chico é sempre um acontecimento. Vamos apreciá-lo com a música que abre o disco, Velho Francisco, do próprio Chico. Já gozei de boa vida, tinha até meu bangalô. Veio e me levou. Fui eu mesmo alforreado pela mão do imperador. Tive terra, arado, cavalo e brida. Vida veio e me levou. Hoje é dia de visita. Vem aí, meu grande amor. Vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Quem me vê, vê nem bagaço, do que viu quem me enfrentou. Campeão do mundo em queda de braço, vida veio e me levou. Na Carreira foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro em fevereiro de 2012. O roteiro do show e do disco foi feito pelo próprio artista. No repertório, algumas músicas novas, junto com clássicos do compositor e novos arranjos. Confira na música De Volta ao Samba, de Chico Buarque. Pensou que eu não vinha mais, pensou, cansou de esperar por mim. Acenda o refletor, apure o tamborim, aqui é o meu lugar. Eu vim, fechou o tempo, o salão fechou, mas eu entro mesmo assim. Acenda o refletor, apure o tamborim, aqui é o meu lugar. Eu sei que fui um impostor, hipócrita querendo renegar seu amor. Porém me deixa ao menos ser pela última vez o seu compositor. Quem vibrou nas minhas mãos não vai me largar assim. Acenda o refletor, apure o tamborim, preciso lhe falar. Eu vim. Participam do show e do disco os músicos Jorge Helder, contrabaixo, Marcelo Bernardes, sopros, Bia Paz Lemes, teclados e vocais, João Rebouças, piano, Wilson das Neves, bateria, Chico Batera, nas percussões. Chico é fiel a esta banda há muitos anos, como a seu arranjador, Luiz Cláudio Ramos, que assina os arranjos e toca no álbum violão. Fidelidade também a Vinícius França, que produziu o álbum e o show. Ouça Desalento, parceria de Chico Buarque com o nosso grande poeta Vinícius de Moraes. Diz assim que eu chorei, que eu morri de arrependimento, que o meu desalento já não tem mais fim. Vai e diz, diz assim como sou.